Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. Tô desenvolvendo, ao meu redor são vários que criticam. Eu vejo os que falam, os mesmos que falam também não praticam. Como dizia Raiz Elias, deixa eles de picuinha. Nós segue trampando tipo operário, deixa eles pagando de artista. Já peguei minha quina, vários aqui não querem o meu bem, não me ilude. Vai me ver bagaçando nos palcos e vendo geral me aplaudir. O diva sou rude, cada um jogando seu jogo. Enquanto o rap for guerra, meu mano, nós segue plantando um amor. Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. Tu quer me ver cair, vai me ver levantar. Quer me ver desistir, mas eu não vou parar. Tu quer me ver cair, vai me ver levantar. Quer me ver desistir, mas eu não. 075 tomando de assalto. Meus viventes estão na sede querendo espaço. Seu processo criativo ficou bloqueado. Só fala de back, mano, tá atrasado. Então relaxa, escuta o som. As Elias no recuo, Gabriel, Marcelo, Falcão. Eu tô tranquilão, a coisa tá preta. Empilhando corpo de racistas na gaveta. Rap é muita treta e pouca discussão. R, você tá de lupa passando a visão. Abrindo espaço, nunca antes visto. Se eu tô voando, assinei meu visto. Batalha da escola, eu amo o improviso. Amo o coletivo e o hip hop. Um salve pra quebrada cultura, sendo levado a respeitar essa parada, porque rap é compromisso. Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. Da rua trago fundamento, hip hop os elementos. O mano falou de postura, mas olha só quem tá devendo. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno. A vida é dura, mantém uma conduta e eu sigo sereno.